Com gravações autênticas e originais para você possa recordar a Era de Ouro do Rádio, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, Rádio USP FM Ribeirão Preto, Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Mas vamos nós com música. Vamos atender a missiva do São Carlense Arite Almeida, que tem 97 anos. Senhor Arite Almeida, pela vez primeira, está conosco. E ele diz aqui em sua carinha que ouve esta audição há muitos e muitos e muitos anos. Aos domingos, ninguém retira ele do lado do radinho. Ele curte todas essas composições, principalmente as músicas carnavalescas, pois ele foi um grande folião, conforme ele diz aqui em seu e-mail. Ele, senhor Arite Almeida, está conosco com 96 anos de idade, nos ouvindo, e para ele, que Deus o abençoe e que ele continue forte, com a disposição de nos ouvir todos os domingos. Para ele, senhor Arite Almeida, renúncia em tempo de samba. Arranjo Zacarias, Nelson Gonçalves cantando esta versão que foi feita para um dos avais. Nelson Gonçalves, do Roberto Martins, em tempo de samba, Renúncia. Anjos do Inferno, mais um sucesso carnavalesco. Anjos do Inferno, este conjunto defende do Fernando Martins, Vagalume. Tudo isto para ele, o nosso gentil ouvinte, o São Carlense, senhor Arite Almeida, que está conosco. Ele diz que não perde esta pedida há muitos dos anos. Ele gostaria de reativar a sua memória ouvindo esta canção portuguesa que foi inserida em nosso país pelo rádio. Carlos Galhardo, o rei da valsa, defende do Ferrão, Balim, ou melhor, Bailinho da Madeira. Não existe nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e a minha voz. Já sofremos tanto que é melhor renunciar. A minha renúncia é que me abre o coração. A sua renúncia Thank you. não cai um pingo. Desde segunda até domingo eu vou pro mato, oi, pro mato eu vou. Vou buscar um vagalume pra dar luz no meu chateau. Oh, Rio de Janeiro, cidade que nos seduz. De dia falta água, de noite falta luz. De dia falta água, de noite falta luz. Luz, luz, luz. Rio de Janeiro, cidade que nos seduz. De dia falta água, de noite falta luz. De dia falta água, de noite falta luz. Abro o chuveiro, oi, não cai um pingo. Desde segunda até domingo eu vou pro mato, oi, pro mato eu vou. Vou buscar o vagalume pra dar luz no meu chapéu. Brincadeira que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixa passar essa linda brincadeira que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. A madeira é um jardim, no mundo não há igual, e no mundo não há igual. Seus encantos não têm fim, ai, seus encantos não têm fim. É filha de Portugal e é filha de Portugal. Deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixa passar essa linda brincadeira que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar. Deixa passar. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição, pensando que te abraçava, alucinado apertava, eu mesmo, o meu coração. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo todas as músicas enfocadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos lá com música, chega a vez do e-mail do Sr. Tita Mesquita, pela vez primeira conosco. O Sr. Tita Mesquita é uma pessoa simpaticíssima que reside em Ibaté e ele gostaria de ouvir, nesta manhã de domingo, ele, que não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade, Sr. Tita Mesquita de Ibaté, Ivon Cury e Carmele Alves. Cantam esta composição do mineiro, o maestro e pianista e arranjador Hervé Cordovil, Me Leva, a primeira canção cantada em nossa televisão, na época, pelo Ivon Cury e Hebe Camargo. Aqui temos a canção com Ivon Cury e Carmele Alves. Precaute mais uma vez conosco, mais uma vez desfilando para defender o seu grande sussu, ele que já residiu em Araraquara, o Sr. J. Campos, compositor, e esta melodia tem como título Chora, Doutor. Para ele, Sr. Tita Mesquita de Ibaté, nós ainda vamos rodar Francisco Carlos em arranjo muito bonito do Zacarias, a composição do pianista e talentoso compositor Custódio Mesquita, composição que tem como título Como os Rios que Correm pro Mar. Mandei arriar meu cavalo, que é hora de eu viajar. Apertei a mão da morena, ela se fosse a chorar. Não chora não, moreninha, que eu vou e torno a voltar. Me dá um abraço apertado, que é pra de mim se lembrar. Então se ela respondeu, apertei na espora do bicho e danei a galopar, mas o olhar da morena quase que fez eu voltar. Cheguei na curva da estrada e pra trás eu fui olhar, e a morena chorando um lenço branco a abanar. Então se ainda escutei, me leva. A gente que tem amor, triste a separação, caboclo forte chorando, mas deixa o coração pensando na moreninha. A resolvia voltar, encontrei a coitadinha com os olhos tristes a chorar. Então se nós dois chora, doutor, chora,

deixam o mar. Meus olhos não deixam os teus, e tu não vais me deixar, graças a Deus. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Vamos nós para o nosso último intervalo, Adriano, e na volta, em nosso coreto sonoro e nossa passarela imaginária, vão estar Marlene, Jorge Veiga e Nelson Gonçalves.